Deus e a espiritualidade sabem do meu coração, do meu mental, que não é para mal para ninguém, é para o bem, é para caridade, é para ajudar o próximo. Eu, como você me perguntou, eu me dispus a estar aqui no diálogo para levar um pouco de conhecimento da nossa cultura, da nossa religião, através de mais de ninguém melhor do que um mestre que vai poder passar. Sim. Eu posso passar, mas serei muito mais falho do que ele, eu me coloco assim. Claro. Né? Mas ele, com a ciência e a sabedoria que ele tem, né, eu só tenho que agradecer e agradecer a Deus e ao universo por ser esse veículo limpo de passar da melhor maneira o que eu tenho para passar. Que assim seja. Muito obrigado. Se somos viajantes das estrelas, por que nos prendemos tanto à matéria? Esse é um processo kármico, né, nego? Uhum. Processo de vidas anteriores, né, nego? Então, muitas das vezes, são sim viajantes das estrelas. Queiram entender como queiram. Certo, claro. Então, assim, nego, ele vai, né, transcender conforme sua evolução, mas ele tem que se abdicar dos bimateriais e tem muita gente apegada, mas isso é uma questão da matéria, né, nego? Que isso não tem um motivo específico. Isso é questão evolutiva mesmo, tá certo, nego? Sim, senhor. Aquele que busca o conhecimento de todas as camadas espirituais na qual ele pode atuar, na qual ele pode se interiorizar, refletir seu íntimo e seu conhecimento divinal e virginal. Porque o conhecimento tem que ser íntimo. Não adianta conhecer você se eu nem me conheço. Então eu tenho que ter essa ciência do meu pretérito, do meu perispírito, do meu corpo astral, de tudo que na qual eu universalizo a minha volta. Então tem que compreender tudo isso, entendeu, meu amigo? A lua pequena cresceu, um galo na serra cantou, a boca da noite gemeu, quando o meu mestre chegou. A lua pequena cresceu, o galo na serra cantou, a boca da noite gemeu, quando meu mestre chegou. Meu mestre Zé Pretinho veio aqui pra nos ajudar, nunca cometeu engano. Salva a nossa Jesus Cristo. Ei, salva a Jurema, salva o anjo que salve a Juca. Eu venho da cidade do Acas, pra quem mandou me chamar? Eu venho da cidade do Acas, pra quem mandou me chamar? Abre os portões da Jurema, pra Zé Pretinho passar. Abre os portões da Jurema, pra Zé Pretinho passar. Ah, meu mestre, quem foi que lhe disse que aqui nesta mesa eu não vou triunfar? Ah, meu mestre, quem foi que lhe disse que aqui nesta mesa eu não vou triunfar? Eu passei pela minha cidade, tô pronto pra trabalhar. Eu passei pela minha cidade, tô pronto pra trabalhar. Saravá tua esposa, nego. Salve a força do Anjico Bajucá, salve a força da esquerda que protege, que nos ampara, né, nego? Salve. Salve o dia de hoje, né? Salve. Em nome da minha filipeta, nega. Eita. Mais um dia de trabalho, né, meu filho? Salve Deus Todo-Poderoso, né, nego? Salve, graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Eu me chamo Zé Pretinho, da cidade do Acá. Tu sabe não, nego? E por que mestre? Mestre? É um título que a gente ganha, me dá minha vida de peito. É um título que a gente ganha lá no sagrado da Jurema, né, nego? Pelos trabalhos executados. Começa trabalhando com o meu mundo, né? Começa executando seus trabalhos e com o tempo e a firmeza que Deus deu, porque mais do que deu ninguém, a gente vai conseguindo ganhando esses títulos, né, nego? Sim. Porque a Deus Todo-Poderoso, a Deus Todo-Poderoso e a Jurema Sagrada e Bendita, que é o segredo da Jurema, né, nego? Eu, como já falei, o nosso altar, a nossa ciência está na natureza, né, nego? Por isso tem muita gente que não tem acessibilidade de sentir a Jurema, né? E o título de mestre vem através do nosso trabalho executado, né, nego? Começa primeiro com o Egum. Muitas das vezes tem canto que a gente não pode trabalhar, confundido até com o Quiumba, né? Uhum. Aí tem que ter os trabalhos executados na lei, na ordem, na justiça divina, embaixo da lei. Porque a gente está acima do conceito do que é bom e do que é ruim, né, nego? Pronto. Do mal e do bem, está acima do conceito disso aí. Depende do coração de quem vem até a gente pedindo para fazer o bem e fazer o mal, que é o que eu já falei. Pode fazer o que é bom para tu, pode ser mal para o outro. Quem é mal para o outro, pode ser mal para tu, né? É. Então isso aí, aí a gente vai fazendo trabalho, ninguém é esse tipo de mestre. Claro que sim. Estamos todos conectados entre todas as dimensões que existem? Com certeza, né, nego? As entrelinhas são muito grandes, né, nego? Uhum. Existe quem está aqui, está conectado do outro lado. Basta tentar compreender. É como um ponto firmado de uma vela, né, nego? As linhas, os cordões ígneos, né? É. Atravessa os portais do universo e chega até o sagrado ou a quem destinou. Se eu firmar um ponto na tua intenção para aquele no teu bem, com certeza tu vai receber aquele bem. Porque a minha conexão contigo está sendo ligada. E aquele ponto, de acordo com a minha vibração, vai ser executado. Agora tem um recado do mestre, né? Que se não der, não é mestre, né, nego? Quando tu firma um ponto negativo para alguém, pensando em destruição ou mal para aquela pessoa, tu apaga a tua luz. Então tenha cuidado quando vai pedir, como vai pedir, como vai fazer, né, nego? Tem que ter esse cuidado. Tá certo, nego? Mestre, o que determina para o ser humano tudo aquilo que ele vibra e afiniza dentro dessa dimensão em que ele habita? Ele é o que ele vibra, né, nego? Ah. Se ele vibra o bem, ele vai transcender o bem. Se ele vibra o mal, ele vai transcender o mal. Ou seja, como eu já falei, isso tudo aqui é um sonho, né, nego? A realidade é essa. O plano verdadeiro está do outro lado. É onde tudo aquilo, por isso que não é à toa que fala que a vida é uma escola, né, nego? Então, o que você vibra é aquilo que você transcende dessa existência para outra. Eu vejo assim, né, nego? Pronto. Ah, onde habita o espírito dentro do universo, aquele conhecido como eu maior? Onde habita o espírito? É, o eu maior. Ele habita onde no universo? Nego, o eu maior se chama Deus Pai Todo-Poderoso, né, nego? Ele sim, que não foi o nosso Criador, que teve a intenção de criar algo e tudo se fez, né, nego? É. Então, ele habita em tudo e em todos. Por isso que tem muitas palavras, né, terrenas, que diz, meu Deus, respeito o teu Deus, né, a saúde do teu Deus. Então, o eu maior está dentro de cada ser, dentro de uma árvore, é dentro de uma planta. Eu falo muito da ciência da natureza, porque é de onde eu venho, meus encantados, né, nego? Como eu já falei, me encantei na Arueira, e assim a gente vai. O eu maior está em todo o universo, não tem lugar para estar. E Deus Todo-Poderoso governa tudo isso, que é o nosso eu maior. Eu vejo assim, né, nego? Pronto. Não sou dono da verdade do mundo, mas o que eu compreendo, eu vou passando, né, nego? Sim. Se estamos todos conectados, onde está a nossa individualidade? A individualidade, nego, é um ponto-chave para a evolução eterna, para o crescimento eterno. É como um elo de uma corrente. Se tu se preparar e fazer a tua parte, tu faz menção, tu faz o todo mais forte. Certo, nego? Então a individualidade, ela parte do ser íntimo, porque quando tu faz a tua parte, na tua individualidade, tu contribui para o todo. Então o ser individual está dentro de si, mas com um propósito para o bem, para o enriquecimento divinal. Não a individualidade de arrogância, prepotência, de egoísmo, não nesse sentido, mas sim a individualidade de se preparar para a espiritualidade, para a sua evolução eterna, né, nego? Pronto. Eu vejo assim. Mestre, se esta individualidade existe, por que temos que estar sempre pensando no próximo? Então, nego, como eu falei, a individualidade, ela é algo, não com angústia, com ego, com a individualidade propriamente, com o termo terreno. A individualidade é algo que transcende os termos espirituais. É, nego? Uhum. Então, cuidar, respeitar o próximo, isso também é um ato de individualidade. Porque se eu faço minha parte respeitando a ti, eu estou fazendo minha individualidade para o bem maior. Tu tá entendendo, nego? Tá acompanhando meu raciocínio, nego? Sim, sim. Pronto. Então, se eu me preocupo com quem tá à minha frente, porque vai vir um miserável lá, cheio de creque em cima. Aí que mandaram em cima, né? E o miserável não tinha merecimento, não tem culpa no cartório. Eu vou ter que cuidar dele, né? Uhum. É, nego? Agora, se em algum momento, na lei maior, ele tá merecendo aquilo ali, então é isso. Eu vou dar pro meu próximo aquilo que há de melhor em mim. Isso também é individualidade, fazendo minha parte para o todo, entendeu, nego? Pronto. Até onde a caridade é benéfica para o ser humano? Em todos os aspectos. Material, físico, espiritual. A caridade, como eu já falei, né, fora da caridade não há salvação. Caridade tem vários termos, uhum. Vários princípios. Ela é um plural, né, nego? Ah. Se você... Ah, porque eu tô fazendo um trabalho aqui e aquilo ali tá sendo cobrado. Que nem muita gente que fala, né? Isso, nego. É, também é um tipo de caridade ou não? Porque o que tá ficando na terra é terreno. Né, nego? Se o médico está ali precisando daquela energia de troca, ele vai receber aquela energia. Por que não? É, nego? Agora, eu vejo assim que a caridade ela é plural, ela tem todos os tipos de caridade. Eu sou mestre da Jurema, eu venho para trabalhar, é a minha ciência, né, nego? Eu não vejo nenhum negativo, no contrário, né? Depende do coração de cada um. O desenvolvimento mediúnico começa quando o ser humano está em pleno gozo da sua sensibilidade ou quando ele se comunica com os espíritos? O desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento do médium, né, nego? Isso. Então, nego, primeiramente tem um livre-arbítrio, né, nego? Ele tem que se dispor, né? Porque a mediunidade nada mais é do que a predisposição para entender o cosmos, para entender a espiritualidade, os planos espirituais e entender aquele que te acompanha em uma jornada, em uma missão, né, nego? Sim. Não é isso? Então, tudo há uma concordância. Tudo tem que ter perante a ti. Se tu, no teu mental, não tá conivente com aquilo, então tu não vai desenvolver. Mas a partir do momento que você se deixa levar, porque existe o livre-arbítrio e nenhum espírito vai chegar em você e tirar seu livre-arbítrio, porque isso é uma lei divina. Né, nego? É. Então, o desenvolvimento mediúnico parte a partir de você. De você se dispor, de você querer, de você interpretar dessa maneira. Porque se você não quiser, ninguém vai obrigar. Tem aquele que tem a missão, né? Quando não vem pela consciência do bem, aí vai ter que fazer o quê? Vai ter que sentir uma coisinha ou outra para poder entrar, né, na mediunidade para trabalhar. Pronto. Sim, senhor. A mediunidade, para aqueles que ainda têm um grau muito pequeno dessa sensibilidade, é algo que crescerá nos próximos anos no mundo físico? Sim, nego, porque de grão em grão a galinha enche o papo, né, nego? É. Se, como eu já falei, todas essas perguntas que meu nego tá fazendo, às vezes se interliga, tu tá percebendo. É, realmente. Porque, se, como eu falei, a individualidade, né? Cada um fazer a sua parte em grão, de pouquinho em pouquinho vai se generalizar para o bem maior, né, nego? Então, se cada ser que sonha que tem essa estrela, que todo mundo tem, depende da sensibilidade de cada um, daquele que quer buscar se prestar para a caridade, sim, ele vai evoluir, né, nego? Então todos vão prestar isso para a caridade, né, nego? Para o universo geral. Todos no universo são médiums? Sim, nego. A mediunidade é algo que já foi criado no ato da criação de todos os seres, né, nego? Uhum. Se eu estou em um plano e estou me comunicando com o meu cavalo terreno, no plano natural da natureza, no plano terreno, eu também estou sendo um médium, não ou não? Eu estou mediando uma consciência na qual eu venho de lá da minha Jurema, balada para cá, para trabalhar, fazer o bem à caridade, né, nego? Sim. Então, ele está aqui no plano terreno com a sua evolução, com os seus merecimentos, né? E com seus karmas para pagar, porque se não tivesse... Fosse o santinho, tava aqui, tava já coroado, tava lá na aleluia, né? Então, assim, cada ser tem a sua mediunidade, sua comunicação. O ato de mediunizar é de se comunicar entre os planos, né, nego? É. Então, se você fecha os seus olhos E pensa em Deus, eu acho que ninguém pegou em Deus, não, né? No nosso Criador, alguém já pegou? Não. Se tu para pra pensar, se tu age antes, se tu pensa antes de agir, se tu ora e pede a Deus, se tu acredita em algo, numa força maior existente, tu tá aí se comunicando com o espiritual, tu já é médium. Né, nego? Nossa. Ou não? Sim, senhor. Então isso vai dar acessibilidade, da compreensão de todo mundo, né, nega? É mais ou menos assim. Mestre, qual que é a importância da religião para o crescimento espiritual do ser humano? Todas as religiões são válidas. Há aquele, o povo, que a interpreta de maneira diferente. É como as escrituras sagradas. Aquele pega... que a escritura sagrada nada mais é do que vai o livro, né? Aí pega um textozinho, a gente que inventa, tem gente que faz bozó, né? Aí abre assim. Eita, falou comigo. Já visse? Já. Aí abre assim, falou comigo. Não, calma. Tu tem que entender primeiro, porque aquilo ali é um contexto, aquilo ali tem sido escrito, né? Para alguns tipos de povos, né? E os ensinamentos que foram passados ali foram contidos para muita gente, né? Como tem uma passagem que eu posso citar. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E ele e seus discípulos perguntaram a ele: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego de nascença? Aí Jesus Cristo respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Aí o camarada pega aquilo ali e fala: Tá vendo? Deus vai curar o cego. Sim, mas por que ele veio naquele mundo como cego? Realmente, naquele cego que estava ali, era para se manifestar as obras de Deus. Mas aquele que está hoje aqui, talvez seja um karma que tem que ser pagado para o resto da vida. Então tem que entender as coisas. Existe o contexto, porque aquilo. Deus estava pregnando na terra, passando, Jesus passando na terra, pregnando, ensinando os seus ensinamentos. Como o rei Salomão, né? Que depois eu vou falar um pouquinho, depois que tu me perguntar mais. Pronto. Tá certo, irmão? Que assim então, como eu respondendo a resposta, a religião é assim. Ela ajuda, assim, a melhorar o ser humano, a melhorar... Mas vai da cabeça de cada um, porque quem é manipulado não cresce, não. O que é a força interior de cada ser humano? O ascendente. E até onde depende dele aflorar dessa força? Daí. Tu pode perguntar, Nunes? Sim, senhor. O que é a força interior de cada ser humano? E até onde depende dele o aflorar dessa força? Digo, a força do ser humano. A força do querer, né? É uma delas. Uhum. Então tem a força íntima do ser humano é muito grande. E vai nos confins onde ninguém pode imaginar. Uhum. Porque depende de tu, até onde tem um limite. O limite que coloca é tu mesmo na tua vida. Se tu acredita e vai em frente, a força do querer é muito grande. O ser humano não entende ainda a força que tem. Tem muito dele que já compreende um pouco, né? Mas a força íntima do ser é muito importante para a segredo da evolução, né, nego? Então a força do querer é uma das que eu mais aprecio. Porque o ser humano, quando ele quer, ele vai à luta, ele faz e acontece, né, nego? Então, essa é uma das forças. A força íntima é muito importante para o crescimento do ser. Comenta essa frase, mestre. Você está em cada momento exatamente onde escolheu. É, porque se você escolheu estar aqui hoje, é porque tu tem o teu livre-arbítrio e tem o teu merecimento e porque tu quer estar aqui. Né, amigo? Não existe... Ah, quer dizer, foi por acaso, eu vim pra cá porque foi sem querer, não. Todos aqueles que estão onde estão porque escolheu estar, seja por seus atos, seja pelo seu intuito, ou seja pela sua força do querer. Então, se está onde está, é porque procurou estar, seja no bom, seja no ruim, seja no positivo, seja no negativo. Se está no negativo, é porque procurou estar. Se está no positivo, porque também procurou estar. Então, o estar... em todos os lugares, depende da tua, do teu querer, da tua evolução, daquilo que tu faz, do que tu promove para o universo, do que tu espelha para o universo, né, nego? Uhum. Veja assim. Podemos observar que dentro de trabalhos mediúnicos há muito boa vontade, mas pouca efetividade. Até onde a boa vontade é essencial para a evolução no plano extrafísico? Pronto, nego. há muito mérito, né? Não vou falar de tudo, nem vou criticar, porque cada um tem a sua, né, evolução. Tem muito mérito que tem que ter a boa vontade dentro do seu coração para trabalhar assim, fazer o bem, a caridade, ajudar aquele que está ali do outro lado, né? Sem querer nada em troca, né, meu amigo? Porque o coração tem que estar despido do ego e da vaidade. E também a preparação, porque não é só chegar no terreiro e incorporar. Não é só chegar, achar que porque tem um espírito do lado, é porque é o super poderoso, né? Porque tem gente que pensa que é assim, né? Ah, eu não ando sozinho. Sim, tu não anda sozinho. Ninguém anda sozinho. Quem está do outro lado também não anda só. Então tenha cuidado com o que fala e com o que profere, porque o universo escuta. Tem muito recado no universo. Quando a pessoa deseja o mal, aquele mal, quando não recebe o destinatário que é aquele merecedor, ele volta para tu. Então toma cuidado, né, nego? Então a mediunidade depende sim da disposição, da boa vontade, né, de ajudar de coração, né, de espírito em verdade, né? A mediunidade depende disso. O médium precisa disso. Senão, não é que é um bom médium, é porque ainda não evoluiu o suficiente para compreender isso. E com pouco tempo a tempo ele vai compreender. A segunda parte dessa questão, mestre, vou tentar compreender aqui com o senhor. Até onde a boa vontade é essencial para a evolução do plano extrafísico? Ou seja, a gente trabalhando aqui com boa vontade, vocês aí trabalhando com boa vontade, até onde isso é importante para o desenvolvimento universal, do... né? Isso, do... isso, pronto. Bom, essa importância, ela compreende para todos os seres, porque o ato de trabalhar na mediunidade, né, é em levar o conhecimento para aquele que está menos favorecido, que está menos compreendido, né? E automaticamente se ajudar. Porque na hora que eu ajudo alguém, eu estou me ajudando. Então a gente vai evoluir todos juntos, porque todos estão juntos interligados, como já falou nas primeiras perguntas. Sim. Então, o ato de trabalhar, o ato de ajudar, o ato de fazer a caridade realmente, porque tem que fazer assim, eu vou ajudar, né? Fazer o bem e a caridade para receber a boa ação depois. Então o teu coração já está querendo algo em troca. Então não foi a caridade de coração, de corpo e alma, tu fez, mas já esperando uma coisa boa para tu. Então isso aí tem que ser despido disso. E isso vai realmente ajudar a todo o cosmo, a todo o universo. Porque o que é lançado no universo de bom, ela é refletida para tudo de bom também. Mas quando é de coração, né, Ney? Quando é despido realmente da vaidade e na vontade, como o Ney perguntou. Mestre, tem gente que tem boa vontade e só isso, e aí não alcança resultado. Alcança-se? Quem disse que não alcança? A boa vontade, ela tem um poder tão grande que nenhum ser humano ainda, tem muito ser humano ainda que não compreendeu. A boa vontade de querer ajudar, só o ato de tu mentalizar o bem para aquela pessoa, tu já está evoluindo muito, porque a evolução é perene, né? Ela é aos poucos, porque se fosse assim, eu ia encarnar, né? E já ia transcender, né, nego? Então tem que ser, ó, aos poucos. Se tu não está entendendo tua evolução, se interioriza, busca dentro de ti. Não busca fora, o que é externo não te pertence, mas o que é interno. Olha a tua volta, compreende a tua evolução. Porque sim, tu fazendo a bondade, tu tá crescendo, evoluindo sim. E como eu já falei, fora da caridade não há salvação. E existe caridade de todas as maneiras, né? Porque caridade é uma coisa, ser besta é outra. Não. Né, nego? Claro. O senhor chegou a dizer em outra ocasião que a jurema é uma ciência fina. Sim. Então a gente vê que se o senhor dentro da jurema e não tivesse a ciência, toda a ciência necessária, só tivesse a boa vontade, talvez não alcançasse os mesmos resultados. O conhecimento precisa estar atrelado à boa vontade? Nem sempre, nego, porque se eu tenho a ciência, tenho a sabedoria que Deus me deu através dos planos da jurema, através do plano da jurema e do meio encantado, foi porque eu busquei, né, nego? Mas a boa vontade existiu dentro de mim quando eu passei pelo plano da jurema. Quando eu não compreendi que eu estava, como tu já sabe da minha história, ou não. Sabe a minha história? Sim. Então, como eu já te falei da primeira vez, não foi? É. Então, quando eu estava num momento da minha invalidez, digamos assim, né, espiritual, então eu não compreendia, mas eu tinha boa vontade. Então, quando eu comecei a entender, e através da minha boa vontade, eu fui conseguindo meus merecimentos, né? Então, a boa vontade, ela é primordial para o merecimento. Então, o merecimento vem de acordo, vem pareia com a boa vontade, com a vontade de ajudar, de querer o bem, a satisfação de ver quem te procurou fazer o bem, a caridade, tu ajudou, aquela pessoa está bem. Então, isso, sim, vem atrelado à boa vontade. Sim. E é muito importante. Ao conhecimento. Ao conhecimento. Pronto. É. E é importante. Isso. Tá bom. A sede de evoluir, mestre, ou esse sentimento de obrigação para com os guias e mentores, é benéfico na execução do trabalho mediúnico para todos envolvidos? Com certeza, amigo. Ah. Porque se você procura, né, amigo? Uhum. Dá força quem dá força. Se coloca pequeno perante a espiritualidade porque está do outro lado, porque tem algum nível de evolução. Porque já passou muitas das vezes por aquilo que tu já passou, né, terreno, alguns deles, né? Então, tu se dispõe a isso, tu compreende o todo, com certeza, amigo. Com certeza vai ajudar a tua evolução. Não foi essa a pergunta, não foi? Sim. Pronto. É. Se, por exemplo, essa sede de evoluir, esse sentimento de obrigação... A vontade dentro do médium de evoluir, de crescer, né, amigo? De compreender seus guias, de entender que o propósito da qual ele vem, porque é muito fácil, né? Você entender, ouvir um médium entrar num vídeo e sair no outro, feito ouvido de mercador, né? Aí, não, sim, senhor, mestre, tá certo, mestre. A gente repete, porque o ser humano, quem tem a oportunidade de compreender e ouvir um mestre, né? Eu não digo nem como eu, que eu me coloco pequeno, dentro de muitos por aí. Né? Mas eu ouvi, até eu mesmo, de ouvir um que está ali num degrau de evolução muito grande. Né, nego? É. Então, isso é muito importante. A sede de conhecimento, a vontade de buscar, isso é muito importante, por exemplo, para o crescimento mediúnico e para a sua evolução espiritual, para o universo como um todo, né, nego? É. Vocês realmente acreditam que o mundo astral e o mundo físico são diferentes? Nego, existe uma diferença. A partir do conhecimento, do coração do ser humano, né, que ainda é carregado de muita maldade. Ah. Né, nego? E a parte física tem um espanto, né, nego? A qual eu vivo é muito diferente disso aqui. Né? Sim. O encantado da Jurema é lindo de se ver. Tem as cidades, tem o seu reino, tem o reino, tem a cidade, como eu já falei. E o plano, né, na qual muitos dos espíritos vivem para com o terreno é diferente, sim, a partir do sentimento. Porque a gente se ajuda, né? E tem muito ser humano que ainda não compreendeu isso. Pronto. É por isso que é diferente. Dentro de inúmeras faculdades mediúnicas, há algum padrão para provar que alguém é realmente médium? Não existe, nego. Porque, como eu já falei, todos são médios. Ah. Uns têm a sensibilidade de um lado, outros têm a sensibilidade do outro. Se tu tem um dom de ouvir, outro tem um dom de ver, outro tem um dom de sentir, outro tem um dom de incorporar, outro tem um dom de sonho. Então, cada um vai ter um contato espiritual que Deus reservou para cada um. Então, não existe aquele dizer, um é mais médio do que o outro. Existe aquele que mistifica, existe aquele que mente, para poder se promover em alguma situação. Mas é uma questão de evolução, não se deve julgar quem faz isso, em momento algum. Porque ele está fazendo aquilo é uma fase na evolução dele. Uhum. Então, se tu tem um conhecimento, ao invés de criticar, vai lá e ajuda e auxilia. Né, Nico? Sim. É mais importante do que tá falando pelos cantos. A mediunidade é algo grandioso, como projetam muitos a ela ligados direto ou indiretamente. Por que, mestre? Muitas pessoas não conseguem ter uma vida plena quando se tem mediunidade ostensiva naquela encarnação. Muitas das vezes, nega, a mediunidade sim, ela é algo muito sagrado, muito enriquecedor para o espírito. Mas a matéria, talvez tenha que passar por isso, né? Pela questão enriquecedora da matéria, né? Dos materiais, porque talvez seja algo de karma, algo que tem que passar, né? Porque nem todo mundo veio à Terra para poder usufruir de tudo, né? E talvez aquele que está ali menos favorecido é o que tem mais espiritualidade do que aquele que está lá em cima. Então tem que ter cuidado mais uma vez. Né, nego? É. Sim. O trabalho contínuo com os espíritos só enobrece a alma quando é feito de coração? Nego, todo trabalho com a espiritualidade é válido. Como eu já falei, somos trabalhadores da seara da caridade. Aí interpreta a caridade como você entender. Vem o coração, né? Primeiramente. Então, o que vai enobrecer o espírito é o ato de se despir do ego, da vaidade, querer ajudar quem vem até você. Eu, por exemplo, não vejo bom ou ruim. Eu vejo que teu merecimento. E, claro, vou pedir as permissões para correr a gira, né, nego? Para saber, porque, como eu já falei, eu ensino, eu mostro, eu boto o caminho, eu digo como é que é, mas a energia é tua, né? Sim. Teu merecimento é teu. É mais ou menos assim. Onde está o ser humano? Perdão. Onde o ser humano está no caminho evolutivo comparado com as esferas superiores? Nego, as esferas superiores, eu nunca tive contato, vou logo dizendo. Está muito acima de mim aí, né, nego? Eita! Mas, nas minhas andanças, nas minhas juremas, naquilo ainda que eu aprendo, são vários planos para chegar até lá. São vários degraus para chegar até lá. As canalizações que transcendem os portais e chegam no plano que quer, pela força que eles têm, que eles detêm. Né, nego? Sim. Eles têm o poder de estar aonde sua canalização de força permite, pela força que eles possuem, pelo degrau de evolução que eles têm. Assim, né, a gente não tinha um contato com o Divino Maravilha do Espírito Santo do Senhor. Né, nego? Então tem um degrau, mas está muito afastado, né? Por conta da evolução. Mas não deixa de ser um ser que ainda vela por todo o universo e que tem a sua humildade, tem seu amor por todo ser, né, nego? Então eu vejo assim: tem uma diferenciação? Tem. Mas eles estão no lugar dele de merecimento por tudo que eles já fizeram, tudo que já promoveram, mas há uma diferenciação do plano terreno para lá sim. O mestre falou aonde o ser humano está no caminho evolutivo comparado com as esferas superiores. Agora eu gostaria de saber, mestre, onde estaria a espiritualidade mais pura que se tem conhecimento na Terra? Na Terra? Tu fala que os incorpora? Aqueles que a gente tem conhecimento dos anjos, tu fala do conhecimento terreno, né? Isso, e aonde estão esses, a espiritualidade mais pura? A espiritualidade mais pura que vocês compreendem é a Santíssima Trindade, né, nego? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo. É o Criador de todos os seres e das almas, né, nego? É aquele que está no lugar mais alto, que está em todos os lugares, está em todos os seres, pertence no seu íntimo, como tu já me perguntou no começo. Pronto. Né, nego? Caramba, realmente. Dentro daquilo que estamos acostumados, será que o novo é realmente aceito de bom grado? Tu pode perguntar, não, nego? Normalmente a gente está acostumado com alguma coisa, daí chega coisa nova da espiritualidade. Sim. Ou a pessoa vê que espírito realmente passa a mensagem. Chega um novo ali. Então, dentro do que nós estamos acostumados, será que o novo é realmente aceito de bom grado? Tem que ser, né, nego? Porque se vê da espiritualidade para tu, pelo teu merecimento, tem que ser aceito de bom grado. Se há uma rejeição, é porque algo ainda não está conforme os padrões espirituais e teu merecimento não está conivente com a tua evolução. Então reflita dentro do teu íntimo. Como que eu já falei, o que está dentro de tu pertence a ti e o que é externo não te pertence. Certo? Sim. Se somos viajantes das estrelas, por que nos prendemos tanto à matéria? Esse é um processo kármico, né, nego? Processo de vidas anteriores, né, nego? Que muitas das vezes a matéria ela tem que passar, né, nego, por situações e muitos seres realmente ficam apegados ao bem material, apegados à sua ao seu comportamento terreno, por tudo que passa. Então, muitas das vezes, são sim viajantes das estrelas. Quem quer entender como queiram, né? Tem gente que nem na estrela chegou, eita! Mas, quer entender que é viajante da estrela, então que seja viajante da estrela. Né? Não, que Deus abençoe, nega. Tá, o padrão tá correto, tá bom, nega? Certo, quase. Então assim, nega, ele vai, né, transcender. Conforme sua evolução, mas ele tem que se abdicar dos bens materiais e tem muita gente apegada, mas isso é uma questão da matéria, né, nego? Que isso não tem um motivo específico. Isso é questão evolutiva mesmo, tá certo, nego? Sim, senhor. Ah, aquilo que se cria para si próprio, dentro das questões bioenergéticas, é de fato responsabilidade de cada um de nós? Sim, nego. Tudo que tu mentaliza, tu dá a vida. Né, nego? Tudo que tu mentaliza para o outro, tu materializa. Nossa. Seja no plano material, seja no plano espiritual. Quantas hostes são criadas no universo de espíritos de baixo escalão? Pelo teu mental, pelos teus medos, pelas tuas inseguranças, né, nego? Pela tua própria frustração e a tua compreensão do todo. Então, o mental, ele, o que tu mentaliza, né, nego, dá força ao universo. Então, quanto mais tu expressar o bom, quanto mais tu expressar a evolução, quanto mais tu mentalizar o que é positivo e se abdicar do negativo, tu vai ajudar. Pra tu e o universo, como tu já me perguntou também. Isso. Mestre, ainda no quesito responsabilidade, responsabilidade consigo próprio. O que o ser humano, sobre aquilo que o ser humano pode criar? Ele pode criar coisas nocivas para o seu corpo, para o seu campo bioenergético? Como já falei, ele vai dar força aos seus medos. Eu já respondi essa pergunta. É. Vai dar força ao seu medo, ele vai dar força a tudo aquilo que ele mentaliza de negativo, não pode? Que ele mentaliza de negativo, né? Sim. Então ele tem que ter cuidado com o que mentaliza. E tudo que se profere e se mentaliza, o universo responde, né, nego? É. Por que isso? Isso é ciência divina. É. Que Deus abençoe, nego. Que isso é ciência divina. Uhum. Né, nego? Sim. Isso é o poder da mente, como eu já falei também no início. É. O poder da força do querer. Então, quando tu mesmo que inconsciente, tu vai querer dar força àquilo que está dentro de tu, te negativando. Claro. Né, nego? Sim. É assim. Mestre, às vezes vão vir perguntas parecidas, porque para ajudar as pessoas a visitar o assunto mais uma vez, né? E compreender o que não compreendeu antes. Tem problema nenhum, mas está aqui para responder, para trabalhar, né, nego? Louvado seja. É. Por que, mestre, essas pessoas que praticam esse autoflagelo energético não se renovam? Não se colocam ponderações, raciocínios, situações de campo vibracional mais harmonioso? Porque não se permite. Né? Porque nos permite entender o universo que está ao seu redor, né? Porque muitas das vezes a ignorância do espírito não permite a evolução. É um processo evolutivo, como eu já falei, é devagarzinho, é de grão em grão que a galinha chupava. Sim. Então ele tem que buscar. Se hoje ele está daquele jeito, dando tudo aquilo para si próprio de negativo, que tem gente, eu que tropecei, né? Aí foi uma coma que fizeram para mim. Aí ele já está dando força a um negativo dentro dele. Sim. Então, ele tem que se lapidar, ele tem que se renovar, né, nego? Tem que entender e sempre ser positivo, porque mesmo que, vou dizer, mesmo que jogue para tu uma seta, né, pro mal, mas teu mental está dizendo, Deus é comigo. O que foi de ruim vai ser jogado no confim onde mal nenhum possa acontecer, nem a mim, nem a ninguém. Né? Porque Deus é comigo. E mentalizar sempre o positivo, aquele mal é quebrado só com a força do mental. Porque a força do querer está livre daquela negatividade. Oh. Né, nego? Isso é ciência, isso é sabedoria. Isso vem de Deus Todo-Poderoso. Porque se todos são filhos do Criador, porque quem tem o livre-arbítrio não fere ninguém, né, nego? Olha aí. É assim. Claro que sim. Quão nocivo para o campo bioenergético do encarnado é o uso de drogas, fumo e álcool? Olha, amigo, essa questão, mais uma vez, com outro que tu já me perguntou, mas como tu me explicou também, mas vem pessoas que não entenderam direito. É. São processos evolutivos. Quem está hoje na droga não pode ser criticado. Por quê? Quem está no álcool hoje não pode ser criticado. Por quê? Porque quem está na posição não pode ser criticado. Porque tu tem hoje o esclarecimento e aquela pessoa não tem. Então, para que criticar um espírito que ainda não, está em processo evolutivo, que tem que encarnar talvez 300 vezes, né, Ney? Para poder compreender uma gota do que está no universo. Então, não se pode criticar ninguém. Leve e ajude. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. E sim, essas pessoas que estão ali nas drogas, que estão ainda num estado evolutivo inferior, muitas das vezes carnal do que o outro, ela vai atrapalhar cada vez mais a sua evolução. Isso é fato, né, nego? Não precisa nem eu falar. Mas é assim. O vampirismo energético por parte dos desencarnados afins é real e nocivo ao campo bioenergético daqueles que fazem uso de drogas, álcool e fumo? Sim, nego. A energia vampírica espiritual é uma energia muito densa, muito negativa, que se alimenta daquela vicissitude, né, nego? Uhum. Ela tá ali tragando tudo que há de desgraça no mundo através daquele canalizador. E aí é onde entra o fator daquelas outras perguntas, que todo mundo é médio. Ele está sendo um intercessor, um mediador de um espírito negativo baixo, sem evolução, né? Que está ali com o ato do vampirismo energético, dragando tudo que é o consumo dele ali. Uhum. Né? No caso, ele ainda não se desprendeu da vicissitude, se aproxima de alguém que tem um padrão energético parecido e começa a usufruir daquelas energias na qual está sendo sugada por ele. Né? Então alimenta tanto o ego, tanto a vaidade, tanto o íntimo daquele que está fazendo, quanto a energia vampírica e espiritual que está próxima. Olha. Então é assim que funciona. E essa pessoa tem que ser ajudada, não criticada, não jogada a pedra. Né? Tem que ajudar. Eu posso citar um negócio? Puxa, por favor. Olha, para ter ideia, vou cantar um ponto para tu entender. A Uda Branca é uma erva da cova de Salomão. A Uda Branca é uma erva da cova de Salomão. Dai-me forças, ó meu Deus, dai-me ciência, rei Salomão. Dai-me forças, ó meu Deus, dai-me ciência, rei Salomão. Salomão bem que dizia aos seus filhos jurem meus. Salomão bem que dizia aos seus filhos juremeiros, não se entra na jurema sem pedir licença primeiro. Não se entra na jurema sem pedir licença primeiro. Ah, meu cruzeiro divino, vós que tem a luz suprema, ilumina os seus discípulos com a ciência da jurema. Saravó Remanso Salomão. Olha, amigo, por que eu citei o rei Salomão? Quando disse a tu que eu ia falar, foi justamente essa pergunta que eu estava esperando. Salomão, ele foi um rei muito jovem. Sim. E por medo e insegurança, ele foi um dos primeiros juremeiros, né? Olha aí. Pela ciência divina, né, que Deus deu a ele. É. Ele, por ser um rei muito novo, eu estou falando que eu veio da minha jurema, porque se tu vê Salomão de outra maneira, o problema é teu. Né? Ele teve a ciência de Deus, porque ele pediu em espírito e em verdade a sabedoria para conduzir toda aquela nação. Por ele ser muito jovem, ele tinha medo de como conduzir aquela nação. E muitos casos aconteceram de cura do Salomão, de rei Salomão, e de divisões. Aí por que não pode criticar que eu entrei? Veja a sabedoria de um rei há muito, há muito, há muito tempo atrás. Ele, quando tinha duas moças, chegou na frente do Salomão e os guardas trouxeram a criança. Aí fez: mestre, todas as duas dizem que é mãe do menino. Só que só porventura só pode nascer de um ventre. Né, nego? É. E as duas dizem que as duas é mãe, e agora danou-se. Né? Aí o Salomão, com a sua sabedoria, mandou partir o menino no meio. Veio a maldade. Parte o menino no meio. Assim não vai ter briga, vai ficar metade para cada um. Na hora que o guardião puxou o facão para decepar a criança no meio, a mãe de verdade entrou em pranto. Aí ele fez: entrega a mãe de verdade, que a verdade é aquela ali. Oh. E a outra vai ter seu castigo de merecimento. Outra vez, chegou um ladrão, os guardiões trouxeram um ladrão. Aí disse: mestre, esses três nobres acusam este homem de roubo. Aí esse Salomão fez: decepe cada membro dele conforme as quantidades de terno que ele roubou. Foram três, então decepe duas mãos e um pé. Aí o homem, quando foi puxar o facão novamente para poder decepar, o criminoso gritou: em nome de meu Deus, eu roubei para alimentar quem tem sustento, porque antes de roubar eu pedi trabalho na casa daquele e me negaram. Nesse momento, o rei Salomão mandou devolver em drogões de prata e ouro o que foi roubado pelo homem, e dele comer e beber a esse que veio aqui. Que não pode criticar e julgar, porque teve um motivo para qual foi um ato de desespero. Né, nego? Ele pegou, deu de comer e beber ao criminoso e se fez jurar perante a lei divina, conforme a essência do rei Salomão, que ele nunca mais roubasse. E se fez jurar também que os fazendeiros, os nobres, nunca mais negassem um trabalho a quem bate a sua porta e uma sede de água, um prato de comida. Porque um dos mandamentos da Escritura Sagrada é que o homem comerá do seu próprio suor. Então, ato nobre o homem teve de início, de buscar o trabalho para poder comer. Né, nego? Sim. E dar comer à sua família. E o que os nobres fizeram, por sua prepotência, sua vaidade, negaram. Disseram: não, aqui não existe isso para você. Então, quando o rei Salomão, com sua infinita ciência e sua sabedoria, compreendeu que aquilo foi um ato de desespero, não de maldade. Por isso que eu digo: não julgue quem está aí, ó, no mundo, porque tem muita coisa ainda a aprender. E leve a ciência, leve a sabedoria com seus mentores espiritual, porque não é só incorporar, é compreender o que o guia vem passar, né, nego? Claro. Vou criar uma analogia, o senhor saberá dizer se é por aí também, mestre. Às vezes um espírito menos evoluído encosta na gente para pedir trabalho, no exemplo nosso, da nossa atitude e tudo. E aí a gente acaba fazendo coisa errada e ele aprende a fazer coisa errada e fica grudado na gente. Teria um pouco a ver com essa sua analogia, né? Sim. Ele veio pedir emprego, aí não teve no teu exemplo, teve um mau exemplo. Daí ele pegou e roubou tua energia. Isso. Ah lá. É justamente com um ponto e com a ciência do rei Salomão, eu tô passando muita coisa que tu me perguntou. Isso. Quem possa compreender, quem entenda. Graças a Deus. E aí ele pegou e falou: bom, eu vim pro bom exemplo, você deu o mau exemplo, agora eu roubo sua energia. Agora eu que sou obsessor ruim? Por aí. Ele precisa justamente daquilo que foi buscar, né? Que muitas das vezes ele quer o bem, mas é combatido numa porta com uma energia pior do que a dele. Aí pronto, tá certinho. Lascou-se, encostou. Lascou é tudo. Mestre, como a gente pode equilibrar o nosso campo bioenergético usando a inteligência corporal? Porque parece que o corpo tem inteligência própria, né? Sim. Como a gente consegue equilibrar a energia à nossa volta ouvindo a inteligência do corpo? Olha, para equilibrar a energia do corpo, eu com a minha ciência, eu passo para aqueles que vêm até mim em busca, né, de um equilíbrio, de uma harmonização através do meu reino vegetal. Né? Através das ervas, através dos pontos firmados. É buscar, né, com as salamandras, né, do fogo queimando os miasmas, a negatividade. É buscando com a ciência dos incensos. é buscando com a ciência da natureza, com o trono da criação, se energizar, se equilibrar e se harmonizar em um propósito positivo. Eu vejo dessa maneira, né, nego? Pronto. Mas depende muito do ser querer seguir, né, nego? Claro. E no caso, o senhor ampliou o significado de inteligência corporal, até associando o corpo verdadeiro como o planeta inteiro. E ao espiritual, porque o teu corpo material é idêntico ao espiritual. Tem as camadas, né? Que transcendem até chegar à matéria. Mas conforme aquilo que tu vai... Tem lugares, por exemplo, que a pessoa fala, rapaz, sai com dor de cabeça. Por quê? Porque a energia daquele ambiente não estava conivente com o teu corpo espiritual e material. E atravessou o espírito para chegar na matéria. Porque antes de tu atingir na tua matéria, primeiro passou pelo espiritual. E aí vem outro caso, que é a verdade está do outro lado, né, nego? É. Então, se passou pela realidade, atinge o sonho, que é a vida material. Segundo essa linha de raciocínio, a inteligência corporal, dentro desses níveis, né, desses sete corpos, que o encarnado tem, seria como um guia para controle de si e autoconhecimento durante sua jornada na Terra? Com certeza. Aquele que busca o conhecimento de todas as camadas espirituais, na qual ele pode atuar, na qual ele pode se interiorizar, refletir seu íntimo e seu conhecimento divinal e virginal. Porque o conhecimento tem que ser íntimo. Não adianta conhecer você se eu nem me conheço. Então eu tenho que ter essa ciência do meu pretérito, do meu perispírito, do meu corpo astral, de tudo que na qual eu universalizo a minha volta. Então tem que compreender tudo isso, entendeu, meu nego? Claro. O corpo, mestre, comunica através das energias que ele emite, das células e da inteligência de tudo isso que Deus fez? Sim, nego. O corpo, ele se comunica com tudo, né, com a natureza. Se tu tem um contato com a cachoeira, se tu tem contato com as águas do mar, se tu tem contato com a macaia, com as folhas das matas, com a reina do meu pai, Ossan, com toda a natureza, ele vai responder positivamente. Mas se tu tem um contato negativo, como já bem falamos, né, energias densas, como droga, álcool, prostituição, teu corpo não vai ter o contato? Então o teu perispírito vai responder negativamente, vai explodir em negativo. Então o teu corpo responde a teus atos, teu corpo responde a tua existência perante o teu espírito. Né? Assim dizendo, o encarnado, só com a inteligência do corpo, não necessita do contato mediúnico de desencarnados de alta vibração. Assim dizendo, o encarnado, só com a inteligência do corpo, não necessita do contato mediúnico dos desencarnados de alta vibração para guiá-lo. Ou precisa? Precisa, né? Porque o guia, assim como o anjo de guarda, como todos aqueles... O anjo de guarda não tem um universalista, né? É. Que é um ser de muita luz, como eu já expliquei. Que é te dar da tua existência, Deus dá aquela missão, aquela centelha divina de te guiar e te conduzir. Então, eu estou dizendo, por que necessita mesmo que tu possa, sozinho, com a tua energia, com o teu íntimo, se renovar, se ajudar? Mas por que tu precisa ainda de um guia? Porque a energia do guia é muito importante para guiar e conduzir, para que ele possa ter a ciência e a sabedoria, para que juntos, né, que ninguém está só no universo, possa se transcender para o bem maior e um dia poder voltar onde chegaram, onde saíram, né? Então sempre vai poder, sempre vai ter a existência de um guia, queira tu ou não queira. Aí tem também o mistério divino, né? Que não vem aí dizer. Uma vida não analisada não vale a pena ser vivida, dizia Sócrates. Como, mestre, o ser humano identifica se está vivendo a sua verdade? Isso, nego, já é outra pergunta, né, nego? É. O ser humano, se não se analisar, como foi respondido já, seu íntimo, sua existência, cosmo-astral, espiritual, matéria, analisar o que está à sua volta, como já falei, ele não vai chegar a lugar nenhum, porque ele não sabe nem onde já estava, nem onde está, nem onde vai chegar. Então, nego, uma vida realmente não autoanalisada, do que ele quer, de onde ele vai chegar, de como é, né? Porque assim, tem que entender, né? Não adianta um guia falar, né, Ney? Tem que entender o que está tudo à sua volta. A vida, quando é do encarnado que não se autoanalisa, que não se compreende, ele realmente, né, vai viver, é como um sonho que tu não lembra. Né, Ney? Tu sonhou, sonhei a noite todinha, mas não lembro o que foi que eu sonhei. Pronto. Tu vai viver a vida todinha, mas tu não vai lembrar do que tu viveu. Então tu tem que saber, tu tem que despertar. Despertar para a vida. É despertar para a tua consciência astral, extrafísica, imaterial, espiritual, que andam juntas. É compreender que a natureza divina, que a existência divinal é uma só. Mas cabe a você entender cada ciência, né, Nego? E é como um ponto que eu já cantei no primeiro momento. No rio de São Francisco eu mergulhei, eu fui ao fundo, fui aprender ciência para poder andar no mundo. Então, cada você vai arrancar nas partes daquele ponto, responde muitas dessas perguntas também. Sim. Então eu mergulhei no rio de São Francisco, quantos metros tem de profundidade para poder ir lá? Buscar ciência, isso é uma questão de uma parábola, né? Tem uma síntese, né, Nego? Eu fui ao fundo. Eu aprendi ciência com os seres do fundo do São Francisco para poder andar no mundo. Então eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás, tenho que correr, porque cair no céu só vai cair chuva, né, Nego? Claro. Mestre, se o encarnado tem responsabilidade de tudo o que lhe acontece e autonomia quanto ao seu campo bioenergético, por que o parasitismo astral é uma realidade para ele inevitável? Justamente pelos padrões que ele exerce, pelo aquilo que ele irradia para o universo, para aquilo que ele ainda não buscou, como eu falei agora, há pouco. Se ele não buscou, ele ainda está nesses padrões energéticos. Então, ele tem que irradiar o que é bom, o que é positivo, e buscar e aprender a ciência e a sabedoria, não só que eu falo da Jurema, né, mas de todo aquilo que ele acredita. Porque a verdade pertence a ti. A minha verdade é como eu vejo, como eu aprendi. Já tu já é outro, né? E quem sou eu para dizer o contrário? Eu não sou Deus do universo, né? Então cada um tem a sua evolução, né, minha filha? Claro que sim. É. Mestre, essa dualidade, personalidade e eu verdadeiro, no contexto da evolução e depuração íntima, confunde muitos que sabem que a essência divina em todos nós não carece de evolução. Como entender essa necessidade de evolução do espírito maior no ser que está encarnado? Nego, o espírito, ele tem que... Primeiramente, quem vai evoluir é o espírito, não quer a matéria. Começa daí. A dualidade do espírito e a matéria é algo que está terreno para a evolução. Ah, né, meu Nego? Então, se... É como eu também já falei... O bem e o mal, o que é ruim e o que é bom, é uma questão da evolução do terreno, do que está encarnado. Sim. Para que ele possa, junto com a sua matéria, transgredir. Isso aqui é uma casca, é uma cápsula, para que ele possa aprender de alguma maneira e transcender. Então, sim, a evolução do espírito é muito importante e essa dualidade existe para que juntos possam seguir. A matéria fica, ela se serviu de uma ponte para que ele possa transcender ainda mais no degrau da evolução. Oh. Entendeu, Nego? Mestre, às vezes as pessoas dizem, Deus está dentro de mim. A centelha divina é carregada por todo ser, todo espírito. Daí se pergunta, bom, mas se Deus está dentro de mim e Deus é perfeito, por que é que eu preciso evoluir? Nego, por que que precisa evoluir? Porque a ciência de Deus, né, ela está dentro de cada ser. Mas o livre-arbítrio, a lei divina composta no universo, tem que ser merecedor para chegar onde tem que chegar. Aham. Né, Nego? Entendi. Então, Deus está dentro de todos. Tem a centelha divina? Existe, porque foram criados por um único Pai maior. Todos foram criados pelo Pai maior. Quem dizer pra mim que foi criado por outro tipo de existência no mundo, eu digo, tu é mentiroso. É, Nego? Então, então, assim, ele foi criado pelo Pai Maior. E existe a centelha divina, mas tem a sua evolução. O mundo foi criado dessa maneira e Deus tem os seus mistérios, que até quem está do seu lado não compreende. A existência divinal é muito grande. É uma existência na qual muita gente ainda não compreende. Entre o céu, né, e a terra, o mar e as estrelas, existem muitos mistérios na qual ninguém ainda nem compreende. Você olha para o horizonte no mar, você vê o céu e o mar se tocar. São energias paralelas que andam lado a lado, mas não podem se tocar. Assim é a ciência de Deus, né, amigo? Assim é a sabedoria do nosso Pai Maior. É uma energia na qual existe dentro de nós, mas que se chocam com toda aquela vaidade, com todo aquele ego, com toda aquela ganância, toda aquela arrogância, aquela prepotência, aquela energia, que tem um ponto que diz assim: eu vi no fundo do mar três rainhas. Eu vi no fundo do mar três rainhas. A ciência é Jesus quem dá. Então, essas três rainhas é o ego, a vaidade e a luxúria, né? Que quem atravessa essa rainha, que atravessa esses portais, né, tem o reino do céu. Conforme os antigos falavam, né? Entendeu, nego? Mas o que é o reino do céu? Não é aquele mundo de coisa bonita. É realmente a transcendência. Então existe sim um bem dentro de cada um. Existe o Deus dentro de cada um. Mas, de acordo com as leis divinas, é desse jeito. E não pode ser diferente, né, nego? Tá bom. Então, ô mestre, comenta essa frase: tudo caminha na certeza da alma. Tudo caminha na certeza da alma. Porque a alma, nego, o espírito, a alma do ser, da existência, é a alma que dá o direcionamento para seguir em frente. Porque o que está dentro de tu, como eu já falei, pertence a ti, né, nego? Então você vai seguir o caminho que o teu espírito, com a essência divina, é onde entra a centelha divina e o anjo de guia que vai te guiando conforme o merecimento. Então, a certeza de um caminho melhor é aquele caminho na qual vem dentro de tu e pelas tuas intuições, né, nego? É assim. Mestre, essa pergunta vai criar alicerce para as pessoas compreenderem a próxima. Tá. Qual a diferença entre inteligência corporal e a inteligência do espírito? A inteligência corporal e a inteligência do espírito. A inteligência da matéria, ela só vai querer o que é mundano. Né, nego? Sim. E a diferença do espírito, ela vai querer o que é bom para tu. Agora, como é que tu vai compreender o que é bom, o que é ruim? É com o teu livre-arbítrio. É o que tu vai buscar com a tua existência. Né, nego? Então, a tua matéria, a tua inteligência da matéria quer que tu faça algo, né, nego? E teu espírito quer que tu faça outro. Então, um vai querer as coisas mudando, outro vai querer que tu guie no caminho. Então, vai ter ali os dois caminhos, que é o livre-arbítrio. Sim. Certo, nego? Claro que sim. Então, mestre, a próxima questão. Como a gente já compreendeu esse alicerce, vai ser a seguinte: como alinhar essas duas inteligências, a corporal e espiritual, próprias de cada ser encarnado e astralizado, com o eu maior para o despertar definitivo? É buscando, né, nego? Como eu já falei, vai buscar o conhecimento, vai tentar entender o que gira e que paira à tua volta, né, nego? É compreender, né, o que existe à sua volta. É compreender a matéria, compreender o espírito e a necessidade de cada um e entrar em um único caminho, que é o caminho da evolução divinal, que é o estágio virginal de cada ser. Né, nego? Então, quando ele buscar o conhecimento, entender os guias, entender a espiritualidade, entender o propósito divinal para qual ele foi enviado em terra, aí ele vai seguir em frente. Certo? Deu para tu entender? Graças a Deus. Não pode ficar doida, né, nego? Eu vou explicando aquilo que o mestre vê como universo. Sim. Aquilo como o mestre entende dentro da minha jurema, da minha. Aí no teu culto, na tua força, na tua ciência, aí tu vê de outro jeito, aí o problema é teu, né? É. Pronto. Claro. Porque gostar é um direito, mas respeitar é um dever. Isso. Olha lá. O mestre é. O menino também é um mestre, né? Pronto. Na arte do saber. Porque respeitar, né? É, pode gostar falar. É um direito. Gostar é um direito. Né? Respeitar é um dever. Exatamente. Né? Porque gostar é um direito e respeitar é um direito. Tem que respeitar porque eu tenho que respeitar o teu direito, né, nego? Pronto. O meu começo é onde eu termino. Né, nego? Há um caminho único, mestre, para o estado de iluminação? Há um caminho único para o estado de evolução? De iluminação. De iluminação? Porra, não, mais. São vários caminhos a ser seguido. Porque se você não é só um caminho, a jurema eu tô mentindo. São vários, né, nego? Sim. Cada um tem a sua evolução e tem que estar onde tem que estar. Eu respondo novamente aquela pergunta. Tem que estar onde tem que estar, porque procurou e porque quis estar. Então, é o caminho que tu procurou, é a ciência que tu quis encontrar no teu universo, na tua energia, né, nego? Então, cada um vai buscando a ciência na qual Deus vai direcionando e guiando ele para seguir em frente. E o caminho da iluminação é plena, conforme o merecimento divinal, né, nego? Que assim seja. Comenta essa frase, mestre. O universo habita em tudo. Claro, nego. Porque tudo isso aqui faz parte do universo. Né? É como um pano, né, do que vocês compreendem como Exu, que está à volta de tudo. É o espaço do infinito. Né, nego? Quanto maior se cria, quanto mais se cria, mais seus domínios se expandem. Quanto maior o tamanho, maior o espaço do infinito. Então, o universo está em tudo e em todos, que nada mais é do que a centelha divina, é Deus propriamente dito. Então, espaço, né, nego? O universo é a centelha de Deus, é Deus dentro de tudo que foi criado. Então, o universo está em tudo. Graças. E é Deus em tudo ao mesmo tempo, posso dizer também. Oh. Né, nego? Graças a Deus. Mestre, a gente chegou no final desse primeiro encontro. Tem muitas perguntas para fazer ao senhor ainda. Sério? O senhor gostaria de dar uma mensagem final, dar um descanso pro aparelho, ou podemos continuar para um segundo momento? Pode dar um descanso pro aparelho, né, nego? Pronto. Então passa uma mensagem final, por gentileza. Que todos possam buscar a sua evolução individual em propósito do todo, né? E esqueçam de olhar quem tá do lado fazendo o que é errado, né, nego? E olhe para o seu íntimo e se interiorize, veja, se coloque no lugar do outro. Não é só com palavras bonitas, né? Incolocadas, muitas das vezes hoje, através da ferramenta que vocês utilizam da internet, né? É. Aí coloca frases bonitas e é uma pessoa espiritualizada. Mas depois está criticando um, está criticando outro, está falando disso, daquilo, outro. Então, se interioriza. Olha aquilo que tu tem falado para os outros e tenta ver se tu está seguindo. Essa é a mensagem que eu tenho que falar. Perfeito. É, tá certo, mestre. Muito obrigado pela oportunidade desse estudo com o senhor. Certo, nego. E daqui a pouco a gente fala mais, né? Vamos lá. Certo. Adeus, adeus, Umbanda. Adeus, adeus. Adeus, que pra Jurema eu já vou. Adeus, Umbanda. Adeus, adeus. Adeus, que pra Jurema eu já vou. Mestre Zé Pretinho pede licença pra se retirar nesta hora. Mestre Zé Pretinho pede licença pra se retirar. Que todos fiquem com Deus, com a paz e nosso Senhor Jesus, que já Jurema Sagrada Santa e Bonita. Salve o mestre! Tudo bem consigo? Tá. Quando o médium volta, às vezes eu aproveito a oportunidade de conversar com ele um pouco. Posso falar consigo por um minuto? Pode. Vamos lá. Voltou no ar. Explica pra mim, como é trabalhar com o mestre Juremeiro? É uma energia, Jefferson, que é indescritível, né? É sentir dentro de si, muitas das vezes eu me sinto como se tivesse muita força da natureza reunida dentro de mim. Nossa. Muitas das vezes na incorporação ele me transporta para uma cachoeira. O meu mental está dialogando aqui, eu estou vendo que nós não vamos aqui falar que ele. Que apaga. Isso não existe, apaga. Isso não. Pelo menos comigo não. É como se ele estivesse dialogando aqui, eu estou ciente do diálogo. Muitas das vezes, coisas, quando ele vai embora, não fica pra mim, mas na hora do diálogo ele tá me transportando pra algum reino, assim, pra alguma outra natureza. Me coloca perto de uma cachoeira, me coloca perto de uma árvore. Muitas das vezes eu me sinto como se fosse em volta de um globo de energia verde cintilante dentro das matas. Nossa. Tudo isso, né, que ele faz comigo, quando eu estou incorporado. É uma ciência muito divina. Você lembra onde você estava hoje? Hoje teve alguns momentos assim que ele me levou para uma cachoeira, por isso que eu citei. Claro, entendi. E muito bonito, né? É. Ele dialogando e dentro da própria consciência da minha matéria, ele me transporta e consegue, é a ciência dele, né? Ele consegue dialogar com, eu dar consulta como eu trabalho no centro da qual eu faço parte. Muitas vezes a matéria está ali, meu mental está presente, mas ao mesmo tempo alguma parte do meu mental está em outro lugar. Claro. Né? Então é mais ou menos assim, é muito, eu sou suspeito a falar, né? Admiro muito, me coloco pequeno dentro toda a espiritualidade, né? Me coloco pequeno não só dele, mas todos os falangeiros da Seara da Caridade, até aqueles também que estão seguindo o negócio da evolução. Né? Então, assim, vocês estão lá porque algum merecimento tem, a gente ainda está na matéria. Tudo isso que o meu guia, meu mestre e outros também que fazem parte da minha falange, da minha família espiritual, me passam. Então, é despir do ego, da vaidade, trabalhar em prol do bem e da caridade. Né? Caramba! E como que foi? Conta um pouco da sua jornada até aqui. Teve muita dificuldade? Sim. Quando eu era criança, eu tive uma doença na qual não tinha cura, né? Minha mãe, ela foi enganada pelo médico, né? Ah. Minha mãe passou para todos, foi em todos os hospitais, fora das clínicas, em Lipe, aqui no Nordeste, em Pernambuco, em Recife, nós estamos, né? Sim. E não tinha cura. Não tinha cura de jeito nenhum. Era um problema que eu tinha no pé, que rachava, né? Cabia um dedo assim dentro do pé, minava sangue. O que você imaginar o que foi passado naquele tempo, antes que eu venho... Também morava no Engenho, no interior, né? Aqui, né? Em Recife. Aí em Macugé, no interior. Então, vem também da minha família que tem uma parte que é índio, outra parte é negro, outra parte é branco, e foi aquela mestiçagem, né? De Engenho, sabe como é? Sabe como é que é, naquela época. Então, há muito tempo. Então, eu nasci com isso, né? Eu nasci bem, mas com o tempo se foi desenvolvendo essa doença nos meus pés. E eu via muito mal, era vomitando, era dores, mais dores. Minha mãe me levava, minha mãe chorava muito, eu não entendia por que ela chorava. Que idade? Eu pedia, tinha uns 5, 6 anos. Pronto. E minha mente sempre me deixou vestígio disso, né? Acho que talvez até para poder lembrar e saber do que eu passei. Então, o que eu me lembro, tinha muitas coisas que foram passadas com meus pais, né? Fazer. Matar calango e assar o calango, passar o sangue do calango no pé e comer o calango assado. Pegar o jabá, que chama de charque aqui, ferver, cozinhar no fogo, pegar aquele óleo e passar no pé. Muitos trabalhos, deixando no meio da mata de um determinado horário de noite, perto de uma árvore maior que tiver. Deixei lá na mata de tantas horas de noite, eu, sozinho, eu com medo ficava, né? Eita. Então assim, e nunca ficava bom, né? Então aí eu tenho um tio, sim, a minha mãe chorava muito. E eu queria pedir para jogar, eu lembro que eu pedi ela para jogar bola, porque eu sempre gostei de jogar bola. Quando eu jogava bola, meu pé que estourava tudo, né? Isso. Aí ela chorava porque os outros meus coleguinhas eram saudáveis, eu não era. Eu tomava banho na cadeira, Jefferson. Ah. Porque quando batia água, ardia tudo, era pior que uma pizza. Né? Então. Uma pizza é o quê? Uma pizza que eu digo é apanhar uma surra. Claro. Entendeu? Então eu passei por tudo isso quando eu era criança. Sim. Então, foi eu acredito que hoje eu encontrei com uma burilação, né? E foi indo até, fez mais coisa para resolver? O que mais que coisa, fez? Coisa, muito povo antigo, né? Que tem a ciência do povo antigo, dos engenhos. Sim. Aí faz isso, aí bota na mata, aí passa o calango. Aí dizia que era para eu ir pro rio, né? Que tem um rio lá, a gente pegar o pé na pedra do rio, né? E muita coisa. Que legal. Passou muita coisa, passar creme no pé, feito da babosa, que a mãe pisava a babosa e fazia com a arueira, passava no pé, mas foi passando muita coisa. Desenganado pelo médico, né, um grupo de estudos na Estrada Clínica aqui, tiraram foto até do meu pé, para poder levar com... Esse é um testemunho, né? Claro. Aí meu tio, ele era filho de santo na época, Aí ele chegou pra minha mãe e fez assim, hoje ele é pai de santo, mora em São Paulo, é Ramiro. Aí ele falou pra mim assim, Maria, que é a minha mãe, que Ricardo que tem? Que idade isso? Isso eu tava com beirando 7. Pronto. Aí ele fez assim... Que o Ricardo tem. É, que o Ricardo tem é espiritual. Ah. Leva ele na casa de Zefinha, que era a mãe de santo dele. Chama Zefinha do Balaio, né? Ah. Aí ela, é, ela era Juremeira, né? Que cidade é essa? Em Jaboatão de Guararapes, no bairro de do Loto 92, né? Tá. Recife. Então, Vila Rica, Jaboatão, aí tem o Loto 92, então fui lá. Como tudo começou, meu primeiro contato espiritual. Caramba. É. Falou a tua mãe isso? Falou minha mãe. O que, que ela decidiu? Aí minha mãe fez... Desesperada, ela não teve opinião. Ela não gostava de espírito. É, ela meio que... Gostava, não gostava, né? Ela tem religião? É, ela era católica, né? Pronto, claro. Aí me levou, né, até essa casa e começou, né, os tratamentos. Através de um mestre chamado mestre Zé Moleque, né? Na Jurema Sagrada. Ele me apresentou, eu lembro que ele fez um trabalho comigo, né? Na cidade da Jurema. Me batizando na Jurema, como uma criança batizada na igreja católica, na igreja evangélica, que me batizou na Jurema. Nossa! O mestre, né? Não foi nem a médica, foi o mestre. Sim. Incorporado. Então fez toda essa ciência comigo, né? Que foram ritos que não cabe a mim falar aqui. Lógico. Né, que são segredos da Jurema. Claro. Mas fez coisa comigo e espantou aquele negativo que estava comigo, que realmente foi algo mandado. E que eu absorvi pela minha mediunidade, meu espírito, né? Segundo ele, permitiu, né? Eu absorvi aquela energia que foi, tinha um destinatário, né? Se aquela pessoa que foi destinada tivesse recebido, teria sido passada. E se eu não tivesse procurado, né, a espiritualidade, com certeza não teria sido passada. Passada? Passado morrido. Pronto. Então, daí foi desenvolvendo, né, a mediunidade. E ele queria que eu desenvolvesse minha mediunidade naquela época. Dizia que minhas correntes não eram de beber sangue. Minhas correntes eram uma corrente mais limpa nessa questão do sangue. Sim. Não que o sangue seja negativo, é. Porque depende de como é usado. É. Como também um ebó de fruta pode ser usado com energia negativa. Pronto. Ninguém pode criticar a essência de ninguém. É. Mas lá era utilizado o sangue sim. Mas no meu caso, o mestre falava que na minha ciência, né, que eu vim comigo, não tinha isso aí. A minha, pelo amor de Deus, não vai, não quero, tá bom pra mim. Porque eu quero que ele seja curado, se livre disso aí, não dá pra mim, tanca as correntes dele, que ele não quer, eu já tava sentindo as coisas, já tava tendo sonho, já tava sendo levado pra alguns lugares. Aí a minha mãe pediu pra trancar as correntes, né, pra eu não seguir em frente. E eu lembro que eu dizia pra minha mãe, eu lembro assim, recorda claramente, na sala da mãe de santo, Zefinha, ela dizia assim, eu dizia assim pra minha mãe, mãe, imagine eu, essa era ter uma Ferrari, vê o que eu dizia, com 7 anos de idade, vê se não é ciência. É. Eu imagino você com uma Ferrari, né, na sua garagem sem ter gasolina para poder andar. É, eu me sinto tendo o dono da espiritualidade para trabalhar e só sem poder deixar eu trabalhar. Pronto. Eu dizia para ela, veja isso. Claro. Aí foi passando o tempo, me afastei da religião, de Jurema, de tudo, até por conta da família mesmo, fui ser evangélico. Passei muito tempo evangélico, de teologia, fiz muita coisa, né? Me afastei, nunca mais fui paciente nenhum. E quando foi em 2016, em fevereiro de 2016, esse meu tio, ele tinha ido para São Paulo, a gente nunca teve mais contato com ele. Aí em 2016, eu tive um contato com ele novamente, tive a oportunidade novamente de falar com algum guia, né? Aquela vontade foi tão grande quando eu vi ele, de falar com outro guia. Eu tinha medo de ir outra casa porque eu não sabia quem estava do outro lado, né? Então o motivo da minha família jamais ia fazer algo ruim. É. Aí eu com aquela vontade, ele chamou o mestre, falei com o mestre. A emoção tomou conta, é como se eu tivesse conhecido você há 20 anos atrás, fizesse 20 anos atrás que eu não tivesse conhecido você, que eu não tinha te visto, e te vi. Pronto, aí foi aquela energia quando eu vi o mestre, cara, eu me emocionei muito, chorei muito. Aí foi quando despertou aquela vontade, através do Glauber, né, que é meu irmão de santo, na casa do amigo Paulo Chossi, na qual... Eu também tenho uma coisa assim, como fosse um padrinho também da casa, porque ele me direcionou para a casa da qual eu faço parte. Num diálogo que eu tive com ele, porque trabalhávamos juntos, ele me direcionou para lá. E daí foi tudo aberto, a questão da mediunidade, e aflorou muito rápido, até porque já era, acho que, algo da missão, né? Sim. E o reencontro, porque Jurema nada mais é do que a ancestralidade. É. Né? É o resgate da sua árvore genealógica ancestral. Então, algum desses meus guias já pode ter sido... ou é, na verdade, algum da minha árvore genealógica que está na Jurema cantar trabalhando comigo. Nossa. Então nós acreditamos nisso na Jurema. Sim. Então a gente já nasce com esses dias. Não escolhemos, ele nos escolhe, mas tem alguma entrelinha, isso aí. Então mais ou menos assim. E daí, como é que finalizou aquele encontro lá no seu tio com o mestre? Foi encantador. A energia tomou conta, foi indescritível, né? Você incorporou, é isso que você está dizendo? Não incorporei. O meu tio incorporou para trabalhar, porque eu pedi para que ele chamasse o mestre, né? Pronto. Então foi muito bonita a energia, né, que tomou conta. Terminou que o mestre me deu algumas revelações do que estava acontecendo no meu campo profissional. E o merecimento que ele me deu foi divinal, assim. E ele disse, você está sentindo as energias? É porque você é médium, tem que desenvolver e trabalhar isso? Não, não necessariamente. Ele falou que eu sabia, né? Já sabia da mediunidade, porque eu tinha isso desde criança. Pô. Só que, de uma maneira, perante a lei divina, não foi o momento. A gente não vai criticar nem a minha mãe, nem não, a ninguém, né? Claro. Mas foi um momento da qual eu deveria passar por alguma obrigação ou algum conhecimento para chegar e, nesse determinado momento, poder desenvolver minhas correntes. Né? E hoje, graças a Deus, eu sou grato a Deus. Deus e a espiritualidade sabem do meu coração, do meu mental, que não é para mal para ninguém. É para o bem, é para a caridade, é para ajudar o próximo. Como você me perguntou, eu me dispus a estar aqui no diálogo para levar um pouco de conhecimento da nossa cultura, da nossa religião, através de ninguém melhor do que o mestre da Jurema poder passar. Sim. Eu posso passar, mas serei muito mais falho do que ele, eu me coloco assim. Claro. Né? Mas ele, com a ciência e a sabedoria que ele tem, né, eu só tenho que agradecer e agradecer a Deus e ao universo por ser esse veículo limpo de passar da melhor maneira o que eu tenho para passar. Que assim seja. Muito obrigado. Se somos viajantes das estrelas, por que nos prendemos tanto à matéria? Esse é um processo kármico, né, nego? Uhum. Processo de vidas anteriores, né, nego? Então, muitas das vezes, são sim viajantes das estrelas. Quero entender como queiram. Certo, claro. Então, assim, nego, ele vai, né, transcender conforme sua evolução, mas ele tem que se abdicar dos materiais e tem muita gente apegada, mas isso é uma questão da matéria, né, nego? Sim. E isso não tem um motivo específico, isso é questão evolutiva mesmo, tá certo, nego? Sim, senhor. Aquele que busca o conhecimento de todas as camadas espirituais na qual ele pode atuar, na qual ele pode se interiorizar, refletir seu íntimo e seu conhecimento divinal e virginal, porque o conhecimento tem que ser íntimo. Não adianta conhecer você se eu nem me conheço. Então eu tenho que ter essa ciência do meu pretérito, do meu perispírito, da minha cama, do meu corpo astral, de tudo que na qual eu universalizo a minha volta. Então eu tenho que compreender tudo isso, entendeu, meu amigo?